A Sura dos Profetas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Aproxima-se para os homens seu ajuste de contas, enquanto eles, em desatenção, estão dando de ombros. Não lhe chega nenhuma mensagem renovada de seu Senhor sem que a ouçam enquanto se divertem. Com os corações entretenidos, e os que são injustos guardam o segredo da confidência. Este não é senão um mortal como vós. Então, achegai-vos à magia enquanto a enxergais? Ele disse: meu Senhor sabe o dito no céu e na terra, e ele é o oniouvinte, o onisciente. Eles dizem: é um amontoado de sonhos. Ou antes ele o forjou, aliás, é um poeta. Então que ele nos faça vir um sinal igual ao com que foram enviados os profetas antepassados. Antes deles, nenhuma cidade dentre as que destruímos foi crente ao ver os sinais. Então, crerão eles? E não enviamos antes de ti senão homens aos quais fizemos revelações. Então, interrogai os sábios da mensagem, se não sabeis. E não fizemos deles corpos que não comessem alimentos e não foram eternos. Em seguida, cumprimos a promessa a eles, então salvamo-los e a aqueles a quem quisemos, e aniquilamos os entregues a excessos. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Com efeito, fizemos descer para vós um livro em que há honra para vós. Então, não razoais? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. E quantas cidades destruímos que foram injustas e fizemos surgir depois delas outros povos? فلما أحسوا بأسنا إذا هم. Então, quando perceberam nosso suplício, ei-los fugindo delas, galopando. Não, لبثتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Foi-lhes dito: não galopeis e retornai à opulência em que vivíeis e às vossas vivendas para serdes interrogados. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Disseram: ai de nós, por certo, fomos injustos. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. E não cessou de ser essa sua lamentação até que os fizemos como que ceifados, extintos. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. E não criamos o céu e a terra e o que há entre ambos por diversão. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا. Se houvéssemos desejado tomar um entretenimento, havê-lo-íamos tomado de nossa parte, se houvéssemos querido fazê-lo. Mas arrojamos a verdade contra a falsidade. Então, esmaga e ei-la nula, e ai de vós pelo que alegais. E dele é quem está nos céus e na terra, e os que estão junto dele não se ensoberbecem diante de sua adoração, nem esmorecem. Glorificam-no noite e dia, não se entibiam jamais. Será que tomaram eles deuses da terra, os quais ressuscitam mortos? Houvessem ambos outros deuses que Alá, haveriam sido ambos corrompidos. Então, glorificado seja Alá, o Senhor do trono, acima do que alegam. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Ele não é interrogado acerca do que faz, enquanto eles serão interrogados. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. Ou tomaram além dele deuses? Dize, Muhammad, trazei vossa provança. Esta é a mensagem de quem é comigo e a mensagem de quem foi antes de mim. Mas a maioria deles não sabe a verdade, então a ela estão dando de ombros. E não enviamos antes de ti mensageiro algum, sem que lhe revelássemos que não existe Deus senão eu. Então, adorai-me. E dizem: o misericordioso tomou para si um filho, glorificado seja ele, mas eles são seus servos honrados. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Não antecipam no dito e atuam por sua ordem. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Ele sabe o que está diante deles e o que está de trás deles, e eles não intercedem senão por quem lhe agrada, e no receio dele estão amedrontados. E a quem dentre eles diz, por certo, sou Deus em vez dele, e a esse recompensaremos com a jena, assim recompensamos os injustos. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. E os que renegam a fé, não viram que os céus e a terra eram todo compacto e nós desagregamos-los e fizemos da água toda coisa viva? Então não creem? E fizemos na terra assentes montanhas, para que ela se não abalasse com eles, e nela fizemos amplos desfiladeiros por caminhos para se guiarem. E fizemos do céu um teto custodiado, e eles, a seus sinais, estão dando de ombros. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. E ele é quem criou a noite e o dia e o sol e a lua, cada qual voga em uma órbita. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت. E nunca fizemos a eternidade para mortal algum antes de ti. Então, se morres, serão eles eternos? Cada alma experimentará a morte. E pôr-vos-emos à prova, com o mal e com o bem, à guisa de tentação, e a nós sereis retornados. E quando os que renegam a fé te veem, não te tomam senão por objeto de zombaria e dizem, é este quem difama vossos deuses? E eles da mensagem do misericordioso são renegadores. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. O ser humano foi criado de precipitação. Far-vos-ei ver meus sinais. Então, não me apresseis. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. E dizem, quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Não Se os que renegam a fé soubessem da hora em que não poderão deter o fogo das próprias faces, nem das próprias costas, e em que não serão socorridos, não se haveriam apressado. Mas lhe chegará ela inopinadamente e deixá-los atônitos. Então não poderão repulsá-la, nem se lhes concederá dilação. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. E com efeito zombaram de mensageiros antes de ti. Então envolveu aos que escarneceram deles aquilo de que zombavam. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. Dize, quem vos resguarda na noite e no dia do castigo do misericordioso? Mas eles estão dando de ombros à mensagem de seu Senhor. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ. Ou têm eles deuses que os defendam além de nós, mas estes não podem socorrer-se a si mesmos, nem serão acompanhados por nós. بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ. Ao contrário, fizemos gozar a esses e a seus pais até que se lhes prolongou a idade. Então eles não veem que chegamos à terra, diminuindo-a em seus extremos? Serão eles, pois, os vencedores? قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. Dize, admoesto-vos apenas com a revelação, e os surdos não ouvem a convocação quando admoestados. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. E se um sopro do castigo de teu Senhor os toca, em verdade dizem, ai de nós, por certo, fomos injustos. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. E nós poremos as balanças equitativas para o dia da ressurreição. Então, nenhuma alma sofrerá nada de injustiça. E se houver ação de peso de um grão de mostarda, fala-emos vir a balança, e bastamos nós por ajustador de contas. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. E com efeito, concederamos a Moisés e a Arão o critério e luminosidade e mensagem para os piedosos. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Os que receiam a seu Senhor, ainda que invisível, e da hora eles estão amedrontados. وهذا ذكر مبارك أنزلناه E este é uma mensagem bendita que fizemos descer. Então, ser-lhe-eis negadores? E com efeito, concederamos antes a Abraão sua retidão e éramos dele onisciente. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Quando disse a seu pai e a seu povo, que são estes ídolos que estáis cultuando? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Disseram, encontramos nossos pais adorando-os. Ele disse, com efeito, vós e vossos pais tendes estado em evidente descaminho. Disseram, chegaste-nos com a verdade ou és dos que se divertem? Disse, não o sou, mas vosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que os criou, e sou das testemunhas disso. E por Alá, insidiarei vossos ídolos depois de vos retirardes, voltando-lhes as costas. Então, fê-los em pedaços, exceto o maior deles, para ele retornarem. Disseram, quem fez isto a nossos deuses? Por certo, ele é dos injustos. Alguns disseram, ouvimos um jovem difamando-os, chama-se Abraão. Disseram, então fazei-o vir diante dos olhos dos homens, na esperança de o testemunharem. Disseram, foste tu que fizeste isto a nossos deuses, ó Abraão? Disse, mas o maior deles, este aqui, o fez. Então, interrogai-os, se é que falam. Então, caíram em si e disseram uns aos outros, por certo, sois vós os injustos. Em seguida viraram a cabeça e disseram, com efeito, sabes que esses não falam. Abraão disse, então adorais em vez de Alá o que em nada vos beneficia nem vos prejudica? لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Ufa a vós e ao que adorais em vez de Alá, então não razoais? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Disseram, queimai-o e socorrei vossos deuses, se quereis fazer algo por eles. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Dissemos, ó fogo, se frescor e paz sobre Abraão. E desejaram armar-lhe insídias, então fizemos-nos os mais perdedores. E salvamo-lo e a Lot, levando-os à terra que abençoamos para os mundos. E dadivamo-lo com Isaac e Jacó por acréscimo, e a todos fizemos-los íntegros. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. E fizemos-los próceres que guiaram os homens por nossa ordem. E inspiramos-lhes a prática das boas causas e o cumprimento da oração e a concessão de az-azaka. E foram nossos adoradores. E a Lot, concedemos-lhe sabedoria e ciência, e salvamo-lo da cidade que praticava as torpezas. Por certo, eles eram um povo atreito ao mal, perverso. E fizemos-lo entrar em nossa misericórdia. Por certo, ele era dos íntegros. E Noé, quando antes nos chamou, então atendêmo-lo e salvamo-lo e a sua família da formidável angústia. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. E socorremo-lo contra o povo que desmentira nossos sinais. Por certo, era um povo atreito ao mal. Então, afogamo-los a todos. وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. E Davi e Salomão, quando julgaram acerca do campo lavrado, quando nele se dispersara à noite o rebanho de um povo, e fomos testemunha de seu julgamento. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير Então fizemos Salomão compreendê-lo, e a cada qual concedemos sabedoria e ciência, e submetemos com Davi as montanhas e os pássaros para nos glorificarem, e fomos nós feitor disso. E ensinamos-lhe o ofício de fazer couraças para vós, a fim de escudar-vos contra a vossa violência. Então, estais agradecidos? E submetemos a Salomão o tempestuoso vento que corria por sua ordem à terra que abençoamos, e nós de todas as coisas somos onisciente. E dentre os demônios, submetemo-lhe os que para ele mergulhavam no mar, e lhe faziam além disso outros afazeres, e fomos custódio deles. E Jó, quando chamou a seu Senhor, o mal tocou-me, e tu és o mais misericordiador dos misericordiadores. Então, atendemo-lo e removemo-lhe o que tinha de mal, e concedemo-lhe em restituição sua família, e com ela outra igual, por misericórdia de nossa parte e por lembrança para os adoradores. E Ismael, e Idris, e Zalkifl, todos eram dos perseverantes. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. E fizemos-los entrar em nossa misericórdia. Por certo, eles eram dos íntegros. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. E Zanum, quando se foi irado e pensou que não iríamos impor restrição contra ele, então clamou nas trevas: não existe Deus senão tu, glorificado sejas. Por certo, fui dos injustos. Então atendemo-lo e salvamo-lo da angústia, e assim salvamos os crentes. E Zacarias, quando chamou a seu Senhor: Senhor meu, não me deixe só, e tu és o melhor dos herdeiros. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Então, Atendemo-lo e dadivamo-lo com Yahya, João, e tornamos fecunda sua mulher. Por certo, eles se apressavam para as boas coisas e nos invocavam com rogo e veneração, e foram humildes conosco. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. E aquela que escudou sua virgindade, então sopramos nela algo de nosso espírito, e fizemo-la e a seu filho um sinal para os mundos. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Por certo, esta é vossa religião, uma religião única, e eu sou vosso Senhor. Então, adorai-me. وتقطعوا أمرهم بينهم. E contudo os homens cortaram entre eles seus laços religiosos, mas todos a nós estarão retornando. E quem faz as boas obras enquanto crente, não haverá negação de seu esforço, e por certo, estamos-lhe escrevendo as ações. E não é permissível a uma cidade que aniquilamos que não retorne. Até serem abertas as portas de Ajuj e Majuj, e eles sairão assodados de cada colina. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. E a verdadeira promessa aproxima-se. Então, eis estarrecidas as vistas dos que renegaram a fé. Dirão, ai de nós! Com efeito, estávamos em desatenção a isso. Aliás, fomos injustos. Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Por certo, vós e o que adorais além de Alá sereis o combustível da jena. Nela ingressareis. Lau kana Se estes fossem deuses, nela não ingressariam, e todos nela serão eternos. Nela darão suspiros, e nela nada ouvirão. الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. Por certo, aqueles aos quais foi antecipada por nós a mais bela recompensa, esses serão dela afastados. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. Não ouvirão seu assobio e serão eternos no que suas almas apeteceram. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. O grande terror não os entristecerá, e os anjos recebê-los-ão dizendo, Este é o vosso dia que vos foi prometido. Um dia dobraremos o céu como se dobra o rolo dos livros. Como iniciamos a primeira criação, repeti-la-emos. É promessa que nos impende. Por certo, seremos feitor disso. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. E com efeito escrevemos nos Salmos, após a mensagem, que a terra herdá-la-ão meus servos íntegros. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. Por certo, há neste uma comunicação para um povo adorador de Alá. E não te enviamos senão como misericórdia para os mundos. Dize Muhammad, revela-se-me que apenas vosso Deus é Deus único. Então, sois muslimes? E se eles voltam às costas, dize: adverti-vos a todos vós igualmente, e não me inteiro de estar próximo ou distante o que vos é prometido. Por certo, ele sabe o que se diz em voz alta e sabe o que ocultais. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. E não me inteiro de ser isso, talvez provação para vós e gozo até certo tempo. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Ele disse: Senhor meu, julga-nos com a verdade, e nosso Senhor é o misericordioso, aquele de quem se implora ajuda contra o que alegais.